despertar pela manhã. Até dormindo a fome vem, eu nunca sei o que está feliz. Somente em sonhos encontro a paz pra mim. Por trás do olhos meus, famintos olhos meus, existe um coração por trás dos olhos meus. Dizem que fazem o melhor, mas pode ser tarde demais. Quero que tudo seja bom, mas não posso ir sem ajuda e amor. Olhos meus, existe um coração por trás dos olhos meus. Se chamados por Jesus para sermos sua luz, que nos custará levar. Jesus está.